так же. Primeiro round, a batalha vai começar. Vestimos o nosso kimono pra poder participar do grande torneio organizado sem o aval das autoridades responsáveis por manter tudo normal. Os ânimos estão à flor da pele, pois a vitória é importante pra quem deseja continuar enfrentando o visitante que chega com hostilidade. Se você vacilar, ele toma tudo que é seu e te coloca pra trabalhar nos campos de concentração por ele construídos pra manter o inimigo humilhado por ter perdido. Nunca mais vão poder cobrar seus direitos por deixar tudo de lado pra viver um sonho perfeito. Mas aqui nada é perfeito. Quando você entra no ringue, leva a primeira joelhada na boca do estômago e se deprime. Doses de ânimo que entram pelo ouvido. Se alegre em saber que alguém aqui está contigo. E se perder, não é só você que vai. Caso aceite o desafio, vai ter tempo pra se preparar. Treinamento é todo dia quando você abrir os olhos e decide sair pela porta pra confrontar o contraditório. Faz parte de 100% das ocasiões adversas que pedem o mínimo de treino pra que você saia dessa. Eu queria ter poderes especiais pra guerrear essa batalha desonesta, onde só eles podem se armar e atirar. Ocultar o meu cadáver que vai boiar depois de um tempo que não foi digno de um milagre. Assim o mundo gira, amanhã é outro dia, a vida vai ser a mesma, a não ser que algo mude a rotina. Somos obrigados a desenvolver técnicas especiais pra usar no combate diário com inimigos com armas letais. O poder é imenso daquele que vem, disposto a tirar a vida do homem que não é ninguém. Perante a sociedade não possui famoso status. O semblante confrontado, passado e mais uma vez testado. E se aprovado, ele vai poder seguir. Mas caso contrário, bastardo fica preso ali nas bases de vigilância financiada pelo sistema que promove a coerção do cidadão que não vê problemas em desafiar o tirano que o comanda. Traz a cortina de ferro protegida pelos seus capangas. Cuidado do alienado que acha que algo mudou desde o tempo em que o fardado matava o trabalhador.